A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Realmente, nossas vidas nos anos 80 e 90 não foram das mais fáceis, pois tinham lá o RV, o FIR, gatilho salarial, overnight, CMN, tinha a comissão técnica de moeda, tinha o empréstimo compulsório e tantos outros termos que nós ali, enquanto crianças, não sabíamos o que significava. Eles devolveram esse empréstimo compulsório, você lembra? Acho que não. Na gasolina? É, o meu pai tentou um tempo atrás recuperar, mas o que ia gastar de advogado não compensava. E nós, enquanto crianças, realmente não sabíamos o que significava tudo isso. Porque foram expressões ali de um economês meio arcaico que impactavam diretamente no dinheirinho que nossos pais poderiam ali nos escorregar de alguma forma, né? Então, para podermos contornar todo esse entrave monetário que tínhamos, a gente ingressava ali em corridas por bens materiais que pudessem vir de maneira fácil pra gente. E uma busca essa que poderia ser como? Tentando abraçar ali uma vida de crime, né? Batendo uma carteira dos nossos próprios pais. O meu pai guardava uma certa grana num bolso de paletó. Só tinha um paletó e ficava seu uma grana. Seu pai tinha uma capanga? Tinha uma capanga. Isso. Mas a criança sabe o que é uma capanga? Era uma carteira achatada, formato A4. Isso. Era uma bosta. E aí meu pai guardava, deixava uma grana lá no bolso do paletó e eu sempre dava uma fanada lá. Muitos anos depois, eu obviamente fui falar, pai, eu sempre pegava uma grana lá no teu paletó. Ele falava, mas você pegava os miúdos, porque eu deixava aqueles miúdos, porque eu sabia que você tava pegando. Eu sabia que tinha um rato passando por lá, então eu já deixava aqueles miúdos. E a gente também tentava, né, em jogos de azar, né, que poderiam ser ali o nosso ingresso numa vida de apostas e, por que não, de álcool e também de prostituição. Então nós vamos nos aprofundar mais nesse tema de jogatina e vamos lembrar que a TV, ela teve um papel muito importante nisso tudo, pois haviam programas próprios para isso, como a TV Pau, eu acho que todo mundo deve se lembrar, o Pozo com todas as suas jogatinas, o mestre Abravanel, Silvio Santos, a Telecena, o Papatudo e tantos outros geradores ali de esperança, né, de conseguirmos uma grana de maneira mais fácil. Uma vida melhor, né? Uma vida melhor, por que não? Então vamos falar nesse episódio do Agente 86 exatamente desses jogos televisivos. Demais, demais é a Telecena. A gente, quanto vai ser o prêmio da Telecena e dos pais? Mais de 2 bilhões, ó. 2 bilhões, 280 milhões por série. O preço é baratinho, só 38. 38 mil. É trem bom demais. Trem bom é bom. Primeiro falar aqui, atrasamos a atualização do nosso podcast. Tava sem voz nenhuma pra gravar. É verdade. Eu não sei que merda aconteceu comigo, que eu acho que um rato se instalou na minha garganta. Nada saía. Eu ainda tô meio anasalado. É a idade, Walter. Cara, eu, tudo que aparece em mim é crônico. Eu tava falando pra Alexandre, tô com um problema no ombro crônico, problema na epiderme crônico. Cara, o imbecil... Tô com zumbi no ouvido crônico. O imbecil que soltou aquela frase que a vida começa aos 40, cara. Cara, é um idiota. É idiota, porque eu sim, eu comecei a minha vida hospitalar, seu filho de uma puta. Mas vamos lá. Dá pra dividirmos por categoria, Alexandre, essa história aí que você tá falando de jogatina televisiva. No grupo de participação por cartas, podemos classificar os sorteios dos Trapalhões, lembra? Malha Sufabril? Cara, e como que você ia acreditar que naquele zilhão de cartas iam pegar a sua carta de alguma maneira? Eles ficavam ali jogando as cartas pra cima, além das malhas Sulfabril, eles sorteavam as bicicletas Calói. Bicicletas Calói. Lembra da musiquinha? Não, não lembro. Pedalando com a Calói. Pedalando, a poupança nunca dói. Então, também na mesma categoria de cartas tinha o programa da Xuxa e do Bozo. O Bozo, inclusive, vai estar presente o tempo todo, pois o SBT sempre foi a Las Vegas do VHS, né? Pois toda a programação está impregnada de jogos de azar. Bozo que foi demitido pelo SBT agora, de novo. De né? novo? É, não deu ibope que o Silvio Santos esperava. Cara, eu não assisti um episódio. Eu também não, mas... Não, na verdade eu vi ele com o Patati Patatá, foi uma grande bosta, e eu sabia que aquilo não ia dar em nada. A ouvinte Jussara Pinheiro, Alexandre, falou que no começo dos anos 80 havia um concurso da novela Os Imigrantes, exibida pela TV Bandeirantes. Lembra dessa novela, Alexandre? Eu lembro da novela, mas não lembro. Era a saga dos três Antônios, um imigrante português, outro italiano e outro espanhol. Essa novela passava na TV Bandeirantes, que hoje é a Band. E segundo a nossa ouvinte, Alexandre, ela vivia escrevendo cartas para participar. Cartas estas que ela entregava para a mãe dela postar, abre aspas, no e-mail dela. Certo dia, encontrei no lixo uma das cartas que a minha mãe dizia que postava. Fiquei tão brava que dei um tapa no rosto da minha mãe, que estava sentada amamentando meu irmão. Nossa, cara. Na mesma hora, ela colocou o meu irmão no berço e saiu correndo atrás de mim e se esqueceu de guardar o peito dela dentro do sutiã. O bairro nunca vai se esquecer daquela perseguição onde uma mãe irada com um dos seios pra fora corria gritando como uma louca atrás de uma menina pelas ruas. Eu merecia ver isso, cara. Imagina uma mulher com as tetas pra fora. Cara, não, segundo ela, era um peito só. Naquela época, o filho não podia nem pensar em bater em mãe mesmo, né, cara? É verdade, hoje em dia, amigão. É, até a minha já tá me espancando, já é Richthofen quase, cara. Um outro concurso da TV que dava pra se jogar remotamente e o meio da inscrição era também carta, foi aquele peão da Casa Própria do Silvio Santos. Aquela música do peão da Casa Própria, né? Vão, vão. Cara, aquilo me dava uma urticária ali, torcendo pra aquela senhora ganhar a sua casa. É, e se ela não ganhava, quem ganhava? Era a carta, a né? Carta, claro. O programa do Silvio Santos era só jogatina, na verdade era essa. Porque ali no Domingo no Parque, né, que era o primeiro programa da grade de domingo, tinha lá o jogo do Pim. Sim, lembra? Um, do, dois, três, pin. Sim. Tinha a cabine lá, né? Foguete, do, né? O foguete. Do senhor, não. O ninguém lembra que aquela bosta era um foguete. Era um foguete. Era um idiota, a gente trocava um prego por um automóvel Volkswagen. E a gente pirava em casa e o coitado que tava lá dentro realmente não sabia do que tava acontecendo. Pois é. Pois a luz acendia e ele era humilhado ali em rede nacional. É. Também a última prova lá, que já falamos bastante aqui, que era os tubos, né? Que ou tinha uma flor ou tinha cobra. Ou tinha uma cobrinha, exatamente. E eram já uma escola contra outra, exato, né? Exato, sempre né? Escolas. É. Tinha também aquela competição que enchia uma calça gigante com balões. Balões de ar, exatamente. É, depois o Silvio Santos ia contando, furando. Eu era louco pra ele dar uma agulhada no rabo. No rabo de alguém. De alguém, cara. E é uma pena que isso nunca aconteceu. Qual é a música, né? Que também... Que também não passou. Coletrando. É. E tinha aquele dinheirinho fictício do Silvio Santos no Qual é a Música, você lembra? Que ele tinha uma graninha fictícia. Conta comigo. Porque quando o cantor não sabia a música, o ia pra... O Rony Von. Quando eles não sabiam a música, ia lá pra galera... Uma das provas do Qual é a Música, né? Ia pra galera, daí a galera lá acertava a música e ele dava aquele dinheirinho fictício. Que eu acho que no final do dia o rock trocava pra galera. Então, todos esses jogos que acabamos de citar dentro do programa Silvio Santos eram jogos presenciais, né? Ou seja, necessitava ali da participação do jogador ali em loco. Mas, voltando aos jogos de interação remota, além das cartas que falamos, havia também os de participação por telefone, lembra, Alexandre? Sim, pelo 2360873, exatamente. Que era o telefone de tudo no SBT. Né? Exatamente. Eu classificaria essas participações por telefone em duas categorias. Os jogos que você apostava, né, e depois você obtinha o resultado, e os jogos real-time. Os jogos de aposta era como o Bozo Corrida, né, que você falava se o branco escolhe, ou preto... Escolhe o malhado... Exatamente. E já os jogos que você jogava em tempo real foram aqueles que o participante vai interagindo durante o jogo, como ali a Bozo Memória, lembra? Isso, Bozo Memória. Ou a Batalha Naval. Agora, aprofundando mais nos jogos real time, houve ali, nos anos 80, um programa revolucionário onde se jogava videogame por telefone. Alexandre Jacques falou aqui o nome do programa, TV Pau. Alexandre, explique para os ouvintes que merda era aquela. Eu, Alexandre Moreira, que não tive videogame, era talvez a minha única... Mais se aproximou do Atari. Era o mais próximo de jogar o Atari. Você ligava para o 2360873 e um dos apresentadores, eu me lembro muito bem, era o Paulo Barbosa, que era um cara do rádio. Foi Luiz o primeiro. Ricardo, Luiz Ricardo também. Mara Maravilha, é. Luiz Ricardo, Sérgio Malandro e, fechando com chave de bosta, o Gugu. Era mais ou menos assim. Eu liguei. Eu liguei. Alexandre ligou. Eu sou o Luiz Ricardo. Alexandre. Porque eu melhor, eu sou o Sérgio Malandro. Porque eu, que nunca consegui ligar, Walter, eu achava que eu tinha uma técnica que ela ia ser imbatível. Assim. Se eu ligasse, eu ia fazer muitos pontos, cara. Então, vai lá. Tá, você é o Sérgio Malandro. Tá vai bom. Lá. Ahá! Glu-glu! Olha o jacaré! Olha a múmia! Quem é que tá do outro lado do telefone? Aqui é o Alexandre Moreira. Alexandre Moreira! Você é da onde, Alexandre? Eu sou do extremo sul de São Paulo. Mora mal, hein, Alexandre? Puta que pariu! Olha, o negócio é o seguinte, essas navezinhas, quando a navezinha passar aqui no alvo... E tinha um telão, né, Walter? Tinha um telão. E ficavam ali, como se fosse um jogo de videogame, né, as navezinhas ficavam passando e tinha um alvo. Um dos jogos, né? Isso. Vamos falar desse. Esse aí que eu mais me lembro. Exatamente. Aí tinha o alvo, as navezinhas iam passando e o cara que estivesse jogando do outro lado da linha... Tinha que falar pau. O telefone era um joystick só com um botão. Exatamente, era um joystick só com um botão. É. Aí o cara falava pau, o tiro disparava. Exato. E aí, quando a navezinha passava naquele alvo, eu achava que não tinha melhor maneira como se não ficar gritando pau o tempo inteiro. Era e que todo mundo usava isso, né? Ficava pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Cruzados, tá e obviamente que tinha um delay ali entre o pau que o cara falava e o tiro saía exatamente. Lá e era uma desgraça, né? Era uma merda. Também tinha luta de boxe. Eu não me lembro desse do boxe. Cara, puta, os gráficos daquilo eram terríveis. 4 bits? 4 ou 2 bits. É capaz de ser 2 bits, é verdade. É, eu acho que não era 4 bits, não. Acho que era 2 bits. Acho que eram 2 bits. Depois do jogo, eles contavam os pontos e revertiam os pontos em dinheiro. Em dinheiro. Você recebia um prêmio em dinheiro. A estreia desse programa foi em agosto de 1984, sob o comando do Paulo Barbosa, que o Alexandre falou. E o engraçado, Alexandre, que como todos os outros produtos do SBT, a TV Pau foi copiada numa versão americana. E até a vinheta era exatamente idêntica, a voz era quase a mesma. Arrumaram. Vamos soltar aqui, Krauzebeck. Primeiro, solta a versão em inglês. It's time for fun and prizes with Captain Man. Agora, gente, ouçam a versão em português do S Besteira. Deixa que bom jogar com a gente na TV. É exatamente a mesma coisa. Silvio Santos é uma fraude. Mais uma categoria de jogos foram os bingos televisivos. Sim. Estou falando no plural, mas hoje perdura apenas a Telecena, que reina absoluta, desde 1991. E, segundo o ouvinte Márcio Mendes, a avó dele, que morava em Jacareí, não muito longe de Aparecida do Norte, levava as cartelas para serem benzidas com água benta lá na Basílica de Aparecida. Cara, é o sacro unido com o maldito? Quem já Deus teve... e o diabo na Telecena. Quem já teve a oportunidade de estar em Aparecida do Norte, que chega uma hora lá que tem a missa que é pra benzer alguma coisa lá. É. Tudo que você imaginar é levantado ali pra ser benzido. Não duvido ter visto alguma Telecena da avó do cara ainda. Então, a Telecena que até hoje, como falamos, é um case de sucesso. A gente não tem muito o que falar que todo mundo conhece hoje. Agora, conheço muito bem, que tem uma boa história de Telecena. Agora, houve uma contrapartida da Rede Globo, né? Em oposição à Telecena. Papa Tudo? Exatamente. Verdade. E deu o que falar. Você lembra que deu uma merda? Deu um rebu, foda? Deu um rebu gigantesco. Deu um rebu. Vamos explicar aqui o que era o Papa Tudo. Era basicamente a Telecena, promovida pela Rede Globo, em parceria então com o banqueiro Arthur Falck. Arthur Falk, esse nome bombou. É, e muita gente chamava de Arthur Desfalk, né? Lembra disso? Então, lançou ali no início da década de 90 um título de capitalização chamado Papa Tudo, que tinha o César Filho como apresentador e a Xuxa Meneghel como garota propaganda. Eu já falei aqui que eu já trabalhei com o César Filho? Não, acho que já falou, é verdade. Não, que eu trabalhei pra ele. Enfim, uma vez eu fui na feira com ele comer pastel. Olha, um sábado de manhã, a gente tinha virado a noite trabalhando. César Filho, vamos bater um pastel. Cara, não deu pra comer o pastel porque a velharada juntou em volta dele. Quero papá tudo! Quero papá tudo! Dá um de queijo! Enfim. Você comprava em casas lotéricas também, né, Walter? Como a telecena, né? Exatamente, Alexandre. Nas casas lotéricas, correio, caso você não fosse contemplado, poderia resgatar e tal. Enfim, deu uma merda foda porque descobriram que o negócio não era sustentável e esse Arthur Falk foi processado por crime de estelionato. Exatamente, foi pro cilindro. É, entretanto, ninguém da Rede Globo foi responsabilizado. Bom, pessoal, dê um curtir na nossa página no Facebook, a Gente em 86. É por lá que você fica sabendo quais serão os próximos temas, esse podcast de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. O nosso e-mail para contato é, quando você tem uma boa história, falecom@agente86.com.br. Quem deu a dica foi a Mariana Faria. Cara, engraçado, minha avó, Marcela, finada avó Marcela, que Walter conheceu, aquela lá que ao infartar tomou uma cerveja. Antes de infartar, achou que seria um excelente paliativo para dor, um bom gole de uma Skol gelada. Exatamente. A minha avó era viciadíssima em telecena e ela odiava o Papa Tudo, né? Por quê? Porque ela era muito fã do Silvio Santos e ela odiava. E ela via, Alexandre, vai comprar uma telecena pra mim, mas não me compra Papa Tudo, por favor. Eu falei, tá bom, vó, beleza. Eu lá comprava a telecena. Detalhe, e todo domingão a gente ia almoçar na casa dessa avó, né, macarronada com frango. Enquanto depois ela se preparava pra ir trampar lá no meu presídio. Então o almoço ela era cedo. Sempre, era cedo. Ela sempre incumbia um dos netos de fazer o quê? Pegar o resultado da telecena depois. O Lombardi ficava falando lá, 36, 48, 95, de hora em hora o resultado da telecena. E aí, eu não sei qual foi dos malditos dos netos, manja que tava com o saco cheio já de ficar anotando aquela porcaria, o que ele fez? Preencheu a cartela inteira. Mesmo com os números que o Lombardi não tinha anunciado. Ei, que merda. E no final do dia, a minha avó... Mas ele não falou nada. Eu acho que foi o... não sei qual dos primos, enfim. A avó chegou lá e pau, opa! Ganhei. Cartela cheia. Tô rica. Ganhei na telecena. Ficou maluca, velho. Quase...